não consegui me distrair. O que era antes de te conhecer? Seu vidro embaçado não me deixa entrar no quarto, mas o silêncio grita que você não está, porque não conseguiu ficar sozinho. Se não se lembra mais o que era antes de me conhecer. Tão distantes, enfim, sem querer estar assim. Que ao menos não me culpe de te perder pra ninguém. Ou será que não há mais nada a fazer? Se ninguém lembra mais o que era antes de nos conhecer.